a Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, que vai de 476, com a queda de Roma por Odoarco, rei dos Ostrogodos, até 1453, quando os otomanos invadiram Constantinopla. O que a vida e a morte de uma dama galega coroada depois de sua morte pode nos ensinar sobre o período? Pessoal do Medievalíssimo, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer aqui de anunciar para vocês que a bancada aumentou. Sim, vocês não vão ter mais só a minha voz e de futuros convidados. A gente tem agora, como membro fixo aqui da bancada do Medievalíssimo, também vai ser do Quilocast, do Museando. Vai ser meio que nem eu, né? Vai jogar nas 11, né, Lili? É isso aí, estamos aqui para isso. A gente tem o prazer aqui de. O Clio tem o prazer de anunciar a Liliane Gili como nossa mais nova membra. Ela já está fazendo postagens no Instagram, já fez texto pra gente, mas agora também vai estrear nos podcasts. É isso, Lili? É isso aí. A gente vai ajudar todo mundo, né? A galera aí, tanto na parte escrita quanto na parte dos podcasts. História é isso. História é todo mundo se ajudar e vamos lá. História, cada um de mãos dadas, mas nesse tempo, mãos dadas de longe, virtuais. De longe, isso. Lili, conta pra gente um pouquinho sobre você, assim, você estudou na USP, né? Isso, eu sou formada, né, bacharel pela USP, sou licenciada também. Eu trabalhei em muita coisa, tanto na parte ligada a bacharel, então eu trabalhei com acervo, eu trabalhei com museu. Fui professora também, né, por muito tempo. Fui não, né, professora a gente sempre não era, né, então... A gente nunca deixa de ser professor, né? Nunca deixa de ser, nunca. Adoro essa parte de Idade Média, né, sempre gostei. E desde o momento que eu entrei na faculdade, me identifiquei muito com esse período, né, da história. Além de me identificar com esse período, eu gosto muito de literatura, né? Então, de pintura, escultura. Então, vou mais para essa parte de mentalidade, de cultura, cultura material, né? Então, para mim, falar sobre Inês de Castro é um prato cheio. Exatamente. A gente vai falar hoje sobre esse personagem incrível da história medieval portuguesa, que é Dona Inês de Castro. Para quem não conhece, Dona Inês de Castro foi rainha depois de morta, é isso, né? Isso. Foi rainha, ela foi coroada depois de morta. É legal que esse personagem é meio síntese do que a gente tem aí da Idade Média, né? De uma relação muito masculina, muito mística e muito lendária, né? Tem muita lenda em relação a Dona Inês de Castro. Sim, até os relatos, nós vamos falar mais pra frente, né? Mas até os relatos deixados nos contam uma história muito incrível, né? Então, a chave do incrível aqui, do fantasioso, vai ser uma chave fundamental para a gente entender esse personagem hoje. Isso. Então, antes da gente começar a pauta principal, vamos lá para o nosso Jabá do Bem. A gente vai ouvir o Roju, lá do canal Dialético. E vocês também ficam com uma sonora da Bepod, Associação Brasileira de Podcasts, sobre o Covid-19. Oi, pessoal. Aqui é o Roju Soares, sou idealizador, também sou criador de conteúdo no canal Dialético. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao pessoal do Clio, dar uma saudação para o pessoal do Clio por ter me concedido esse espaço para poder falar um pouco do meu canal e agradecer também, dar um salve para todo mundo que está ouvindo e espero que vocês se inscrevam no canal, conheçam um pouco também do conteúdo que eu produzo lá. O Dialético é um espaço onde eu busco falar um pouco sobre política, sobre questões que têm relação com o nosso cotidiano, de uma maneira geral. Falou sobre questões sobre a sociedade, sobre a cultura, mas na perspectiva de um jovem militante de esquerda anticapitalista, que também produz conhecimento e acumula a partir também da produção científica, a partir do que é a vivência cotidiana também, a experiência concreta nas relações sociais, nas relações humanas, e eu tento trazer um pouco disso ali nas discussões que eu abordo no Dialético, numa perspectiva de militância dialógica, que é uma militância que consegue aí se utilizar de diversos mecanismos para poder fazer uma comunicação que seja mais direta, que seja mais sensível, uma comunicação que consiga se atentar aos diversos contextos em que ela está lidando com diversas realidades presentes, que consiga ser uma militância mais pedagógica, uma militância conectada com o século XXI, uma militância que consiga abarcar horizontes de transformação real, profunda, na nossa realidade. Para quem quiser conhecer o trabalho, podem me seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, vocês podem seguir no @rojusoares. Eu também estou no YouTube como o Dialético Oficial, e estou à disposição aí para eventuais dúvidas, podem comentar nos vídeos, podem me chamar nas redes sociais, sou muito aberto para poder conversar, e conheçam esse trabalho, acho que vale a pena, tem muita coisa interessante que vocês podem acompanhar por lá. Gratidão, um beijo, tchauzinho pessoal, valeu Clio! O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para mais informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Esses foram, então, o jabado bem do Roju, lá do Dialético, e da ABPOD, Associação Brasileira de Podcast, sobre o Covid-19. Os links para encontrar o Dialético estão na descrição. Bom, dona Liliane. Para a gente entender quem é a dona Inês de Castro, a gente precisa primeiro fazer vamos passar um verniz aqui, passar por cima um pouquinho. Quem foi ela, né? Quem foi dona Inês de Castro? Então, dona Inês de Castro, na verdade, ela era uma nobre, né, da casa de Castro, que nasceu na Galiza, né? Portanto, ela é da região ali de Castela. Ela vem de uma família muito rica e muito poderosa, né? Ela entra na nossa história, né, no momento em que ela vai se tornar aia, ou seja, ela vai se tornar uma dama de companhia da futura rainha de Portugal, né, Dona Constança. Então, ela vem para Portugal junto com a Dona Constança, né, e a partir daí ela entra na história portuguesa. A dona Inês de Castro, ela então é uma nobre do norte de norte de Portugal hoje e da região da Galícia, não é? Que hoje é a Galícia? Isso, a Galiza, isso. Ou seja, ela não é, ela, entre aspas, né, ela não é portuguesa de nascença, né? Não, é porque essa região ainda era eles eram fidalgos muito poderosos do Reino de Castela, né? Então, eles estão ligados à coroa de Castela. A família Castro, né? Isso vai até... O que se sabe é que ela nasceu ou em 1320 ou 1325, né? Então a gente está aí no século XIV. Isso. Portugal já era uma monarquia moderna, né? Já era uma monarquia, um Estado moderno, como nós... aquela coisa que a gente aprende na escola, né? A formação dos Estados Nacionais Modernos. Portugal já era, isso, já era unificado. E a Espanha ainda estava, né? Ainda estava em processo de formação. Isso, a Espanha vai demorar um pouquinho mais, né? Isso só vai acontecer lá com a Isabel e com o Fernando. Então vai demorar um pouquinho para isso acontecer com a parte que nós chamamos de Espanha hoje. E é interessante a gente estar aqui no século XIV, porque a gente já está começando aí o período da chamada Baixa Idade Média, né? Da transição da Idade Média para a Idade Moderna, já está acontecendo o Renascimento, e é bom lembrar que Portugal e esses reinos, e os outros reinos ibéricos, eles tinham uma relação muito próxima de suzerania e vassalagem, né? eles dependiam muito um do outro em termos de suzerania e vassalagem. Né? Então... E os nobres... Isso, os nobres nessa época, eles tinham muito poder, né? É, apesar de Portugal ter uma centralização, já ter uma centralização do poder na figura real, os nobres ainda tinham muita voz, né? Junto ao rei. É que Portugal tem na sua formação, Portugal tem uma coisa muito interessante, é que vamos dizer assim, a bachela da nobreza, a parte mais base da nobreza, ela, na verdade, ela é uma alta burguesia, né? Uma burguesia que virou nobre. Então, essas relações, apesar de você não ter uma burguesia como classe ainda, né? Como nós entendemos burguesia, pelo menos, ou como a modernidade vai entender burguesia, você já tem comerciantes que se enriquecem e, para ter status social, eles acabam comprando os títulos de nobreza. Sim, é isso aí. A nobreza togada, né? É, exatamente. Portugal tem essa particularidade, porque, diferente da Espanha, por exemplo, a região da Espanha, os nobres são ainda naquela chave da nobreza de guerra, né? Que é a nobreza de cavaleiro, a nobreza virada muito mais para ações, a sua origem ligada com a guerra e com a terra do que em Portugal. Sim, sim. Portugal, então, essa diferenciação é muito interessante da gente levar. Não só para esse episódio, né? Porque a gente vai ver que como é que uma aia de um outro reino vai para a corte e vai se tornar uma figura, talvez a figura importante dos anos que ela viveu, né? Tipo, a figura política mais importante, ou uma das figuras mais políticas do seu tempo. Se dá muito por conta disso, né? Esse iberismo, né? Que é essa mistura que a gente tem entre Portugal e Espanha, é uma mistura que ela... É um traço de muita longa duração, chegando até os nossos dias, né? Tanto é que a Inês de Castro, ela acaba se tornando um problema para a coroa portuguesa e principalmente para a nobreza que está em volta dessa coroa, por ela ser, né, de origem castelhana. Porque os nobres, eles vão olhar a Inês como inimiga, né, como um agente da coroa espanhola, da coroa castelhana, no caso, não espanhola, né, da coroa castelhana... dos nobres castelhanos como influenciadores, né? Então, nós vamos ver que isso vai causar a morte dela, né? É, porque a gente tem que se lembrar que os nobres portugueses, eles tinham medo de voltar à condição de reino ou de ser absorvido por esse reino de Castela, né? Então, esse medo que eles tinham, essa aversão que a Inês de Castro vai... nos nossos nobres aqui, os nossos nobres portugueses, é um medo muito grande de perda de independência e perda de status, né? Isso. A palavra em si, independência, ainda não existia, né? Vamos pensar aqui uma palavra de autonomia. Ou seja, eles tinham medo de perder a sua figura do rei centralizado, serem absorvidos pelo reino de Castela e perderem seu status de nobres com poderes, né? Como... eles tinham no reino português. É isso aí. E para a gente entender também um pouco da Dona Inês de Castro, a gente precisa entender um pouco quem foi o Dom Pedro I. Né? O Dom Pedro I não é aquele cara que levantou a espada no riacho do Ipiranga, declarando a independência do Brasil. A gente está falando do Dom Pedro I de Portugal. É isso. Filho do Dom Afonso IV. Ele foi uma figura muito importante, né? Entre os reis desse período, ele recebe grande destaque, né? Nos documentos históricos, porque o período do reinado dele, apesar de não ser tão longo assim, foram 10 anos, foi um período de grande crescimento, né? Tanto econômico quanto populacional. E ele sempre foi visto como um bom governante, apesar da alcunha, né? Pedro Cru, Pedro o Cruel. Isso. Ele nunca... Mas ele vai receber essa alcunha por conta do episódio da Dona Inês de Castro, não é? Isso. E aí a gente tem na figura do... A gente tem na figura do Dom Pedro I em Portugal, a gente precisa se lembrar que a gente está num período que a gente tem aquela ideia ainda do amor cortês, a gente tem essa... Não é uma sociedade de cortes, Mas é uma sociedade da cortesia, né? A gente está numa sociedade ainda muito imbuída desse feudalismo, ou de um tipo de feudalismo, né? Porque senão os medievalistas aí vão cair da cama quando a gente fala que Portugal e Espanha era tudo feudal, né? A gente fica bravo quando a gente ouve umas coisas dessas. É. Mas é de um tipo feudal que você ainda tem essa relação de benefício e privilégio. É uma sociedade muito hierarquizada, todo mundo tem sua função, basicamente, quanto grupo social. E o Portugal e Espanha, eles representam muito isso, né? Não é à toa que quando a gente vai ter a sociedade lá de cortes mesmo, né, uma sociedade mais aristocrática, o P.R. Anderson vai acabar falando, né, que a Espanha, ela resume todo, ela sintetiza todo o espírito da sociedade de cortes, né? Sim, sim, é isso aí mesmo. Portugal, como você estava falando mesmo, né, ele tem ainda essa ideia da nobreza, do amor cortês, das novelas de cavalaria, etc. E a lenda, né, da Pedro e Inês, do Dom Pedro e da Dona Inês, ela vai ganhar uma roupagem de uma novela de cavalaria, né? Então, é uma sociedade, apesar de diferenciada, apesar de Portugal ser uma sociedade que ainda estava muito ligada ao comércio, diferente de outros lugares que era extremamente ruralizado, é uma sociedade ainda muito ligada a esses padrões da Idade Média, né? Sim, e é bom lembrar também que Portugal, a casa que era a casa real de Portugal, era a casa de Borgonha, né? A Borgonha é uma região no sul da França, que acaba influenciando muito nesses quesitos sociais e culturais. A gente, essa reminiscência de novela de cavalaria, de pensamento de amor cortês, como a gente vai ver ao longo desse episódio, ela é transversal na história de Portugal. Né? Se a gente olhar muito, o Fernando Pessoa, por exemplo, ainda tem esses traços de cortesia, de amor cortês, ou de um amor sublime, né? Ou de uma sociedade sublime. Portugal, então, vai ter cada vez mais essa influência. E uma coisa que é interessante sobre o mito da Inês de Castro é que, diferente de outras novelas de cavalaria e de canções de gesta também, você não tem esse ideário cristão católico nele, né? É um amor muito vulgar, né? Vulgar aqui não é funk, pancadão, né? Pelo amor de Deus. Imagina a Inês de Castro, o pancadão. Não. O vulgar aqui é tudo que não é sacro, né? Tudo que não é sagrado é o vulgar. Então, isso. O mito da Dona Inês de Castro não tem, né? Do amor dela como o Pedro I não tem essa reverência cristã católica. E vai adquirir no depois, né? Nos séculos, que a gente vai ver lá que é a história de onde eles foram enterrados e tal. Isso é interessante, né? A Inês de Castro histórica não é a Inês de Castro que nós conhecemos hoje. Exatamente. Né? Na verdade, foram camadas e camadas que foram colocadas em cima dessa história do Pedro e da Inês, que acabou tornando os dois amantes, né? E sublimaram a história deles, né? Nós vamos ver que, peraí, a Inês de Castro, ela começa a ter um relacionamento com Dom Pedro quando Dom Pedro ainda estava casado, né? Então, é muito interessante que toda essa questão, né, que teoricamente seria condenada pela igreja, ela é deixada de lado, né, e o que vai importar, na verdade, é o amor dos dois. É porque também o casamento nessa época, né, a ideia do casamento, ele ainda não estava tão sacralizado. Né? Claro, o casamento era indissolúvel, como é que chama? É traição? Uma palavra bonita para traição? Adultério. Adultério. O adultério ainda era um pecado, você ainda era condenável, né? Era tipo, que você quebra esse traço de fidelidade, né? Mas o casamento ainda era uma coisa de aliança, né? Então, sim. O caso aí da Dona Inês de Castro e do Dom Pedro talvez ele chocasse mais a traição pela quebra de fidelidade com os seus aliados do que essa chave sacra. Também, é uma leitura válida. Então, acho que isso mostra também uma outra questão que é tangente, na verdade, a isso, não é tão importante assim, que, diferente do que a gente pensa e diferente do que a gente é ensinado, a igreja não tinha o poder e controle absoluto sobre todo mundo ao mesmo tempo durante a Idade Média, né? A gente está aqui, são dois nobres de um reino católico, de uma forte influência católica, e em nenhum momento a igreja vai contra esse episódio, né? Isso mostra que esse modelo do livro didático, por exemplo, que a igreja dominava todo mundo, então por isso que a Idade Média era um período de ignorância, né? Sempre essa chave horrível que se faz, né? É, não, imagina, a Idade Média foi um período de grandes descobrimentos, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento tecnológico, técnico, então é muito complicado essa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? E se não laico, é um período leigo, né? Ou seja, isso. Ele não tem uma separação entre Estado e Igreja, evidentemente. O Papa, ele tem um poder maior, um poder terreno maior até do que imperadores e rei. Só que a sua vida pessoal, né, a Igreja não tinha tanto poder assim de influência como a gente julga. E boa parte dos intelectuais, eu diria quase todos os intelectuais que o período produziu, foram gestados dentro da Igreja. Então, apesar da Igreja ter um poder enorme, talvez o poder da Igreja se dá mais pela chave do próprio feudalismo, né, esse modelo de dar terras e receber proteção em volta, ou da Igreja já ser uma monarquia centralizada na figura do Papa, do que essa chave de, não, a Igreja condenava todo mundo para o inferno e ponto final, né? É isso aí, porque na verdade... Eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque vira e mexe a gente tem memes que apresentam esse negócio de Idade Média, apresentando, olha, tá vendo, como eles eram ignorantes, a Igreja mandava em tudo, imagina só. Né? Eu sempre gosto de bater nessa tecla do poder da Igreja para mostrar que esse modelo criado pelo livro didático, pelo positivismo e pelo iluminismo, não encaixa muito com a realidade, não. Não, até porque a Igreja não tinha poder, né? Ela não tinha pessoas suficientes para fazer isso. Grande parte do corpo da Igreja era analfabeta, né? Exatamente. Então ela acabava dependendo dos nobres, principalmente dos reis, senhores feudais, para fazer esse tipo de controle, né? Não dá para a gente pensar que a Igreja Católica, você pisou fora da linha, pronto, ó, um padre vai vir aqui, vai te excomungar e você vai para a fogueira. Não é bem assim que funcionava. E você tinha grandes desertos essa cristandade, né? Você tem essa ideia de lugares despovoados que não... e não tem ninguém, inclusive a Igreja não tem. E tem uma outra coisa que as pessoas acham, né? Que... teve lá, surgiu a Igreja Católica, todo mundo virou cristão, né? O último país a ser cristianizado da Europa é no século XV, eu acho. Uma coisa muito recente, sabe? Não é bem assim também, né? Bom, mas depois desse pequeno desvio aqui de roteiro, a gente precisa pensar, então, como é que o Dom Pedro I e a Dona Inês de Castro se conheceram? Como é que se dá a história de amor deles? Vamos entrar mais nos personagens agora. O Dom Pedro, ele vai conhecer a Dona Inês através da futura esposa, né, a Dona Constança. E, segundo os relatos, foi amor à primeira vista, né? Então, diz a lenda que, né, foi amor à primeira vista. E ele estabeleceu um relacionamento com a Dona Inês desde o início. Então... enquanto ele esteve casado com a Dona Constança, ele teve um relacionamento com a Inês. Houve uma tentativa do pai dele de afastá-lo da Inês. Então, durante um período, ele ainda casado, ele ficou afastado fisicamente da Dona Inês, mas ele trocava correspondências com ela o tempo inteiro, né? Então, eles sempre estiveram juntos, pelo menos em pensamento, né? Pelo o que as fontes dizem. Isso. E é importante lembrar também que o pai do Dom Pedro I, Dom Afonso IV, ele é um rei muito importante na história de Portugal, porque ele é um dos consolidadores da monarquia lusitana. Ele é o 8º ou 9º rei, não lembro aqui, mas ele ainda está nesse processo de centralização do poder. Então, o filho dele, né, o infante, né, que é o herdeiro dele, se relacionar fora do casamento com uma nobre galega, com uma nobre castelhana, imagina o problema que isso vai dar. Pois é, né? Então, daí da onde que a gente tira tudo isso, na verdade, né? Essas fontes, claro, né? Nós temos muito da questão oral, né? Então, essas histórias, através da oralidade, elas chegaram até, por exemplo, o cronista, né? O Fernão Lopes, e ele vai narrar nas suas crônicas essa história. Então, ele vai dedicar nas suas crônicas uma parte para cada um dos reis, né, de Portugal. E na parte que ele dedica, então, ao pai do Dom Pedro, ele vai narrar a história de amor de Pedro e Inês, né? Porque nós temos que lembrar que a história de amor dos dois, ela acontece ainda quando o Dom Pedro é príncipe. Ele não é rei. Ele só vai ser rei após a morte dela, né? Então, ele não tinha o poder político. Quem detinha era o pai. E aqui é bom a gente lembrar que a gente está falando em crônica, em cronista, cronista, da gente diferenciar o que é crônica e o que é história, né? Na literatura, digamos assim, você tem essas duas palavras, né? Crônica e história. Se eu não me engano, você pode me ajudar se eu estiver falando bobagem, tá? A crônica, ela tende a ser muito pontual, né? Então você... Ou é o contrário, ou a história que é pontual e a crônica tende a pegar um período maior. É que assim, a crônica nesse momento, ela tinha uma característica muito de contar a história, mas não procurar saber se essa história era real ou não. Ela tinha como principal objetivo enaltecer a figura, né? A figura, no caso, a figura do rei. O Fernão Lopes, inclusive, ele é uma figura muito interessante, porque ele vai introduzir uma nova forma de se ver a história. Então, ele vai criar um método todo dele, né? E ele acredita que deve-se narrar a história tal qual ela aconteceu na verdade. Então, ele vai tentar ser o mais objetivo possível. Mas é claro que ali ele precisa colocar ainda o elogio ao rei, né? O elogio à família real, mas ele vai tentar se apegar mais aos fatos. Ele também não é trouxa de morder a mão que alimenta, né? Com certeza, né? Ele era patrocinado pela Casa Real de Borgonha, né? Então, já era avis. Já eram os avis? Ah, porque é depois, né? Isso, porque ele, na verdade, é o filho do Dom João I de avis, que é o... já era avis. Ele vai ser importantíssimo por causa disso, né? Ele é descrito como o primeiro historiador de Portugal, né? Exatamente porque ele vai tentar levar as histórias de Portugal por um lado mais metodológico. Então, ele vai procurar na Torre do Tombo cartas, decretos, éditos, para corroborar aquilo que ele está escrevendo, né? Então, ele vai procurar nos documentos aquilo que seja verdade. Mas é claro que ele, apesar de tentar ser isento, nós sabemos que, como historiadores, por mais que nós tentemos, nós nem sempre vamos ser 100% objetivos, né? Sim. Ele sempre tendia, né, para um lado ou para o outro. Então, ele apesar da tentativa dele, né, de ser muito válida, inclusive, de criar essa metodologia, ele ainda era meio que juiz, né? Então, ele decidia, olha, eu tenho, pode ser por essa ou essa, esse viés. Ah, eu acho que esse aqui é o melhor. Lembrando que o Fernão Lopes, ele não era da nobreza, né? Ele recebe um título de nobreza. Então, o olhar dele é completamente diferenciado em relação à história dos reis de Portugal, né? Então, a crônica, ela tem mais essa chave de quase ser uma literatura, né? De quase ser um... acho que a crônica, vamos tentar traduzir assim, a crônica é bota em papel uma tradição oral ou solidifica em escrito uma história que já está acontecendo, e a história é muito mais próxima daquilo que nós entendemos hoje como história. É que não tinha análise também, né? Era mais uma narração. Era mais uma narrativa dos eventos que passaram do que interpretar esse passado, né? Sim, era pura narrativa, né? Nós não temos o que acontece hoje, na verdade, o trabalho do historiador é exatamente esse, né? Nós temos que pegar as fontes e analisá-las. E a partir daí criar uma interpretação sobre elas, né? A gente tem que refletir sobre o que nós estamos lendo. Exatamente. Na crônica é o contrário, não há reflexão. O que há é simplesmente uma transposição. Ele pega o que está escrito no documento e reescreve e junta tudo aquilo num único documento para poder ser lido e para a posteridade, né? É por isso que eu falo que pessoas como o Eduardo Bueno, o Leonor Narlock, o Laurentino Gomes, entre outros tantos, eles não fazem história, eles fazem crônica. Porque em nenhum momento aquele texto tem uma reflexão sobre o que está sendo... O Narlock, fora disso, que esse tem um lugar garantido no colo do capeta, né? Mas o Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno, esses pessoal, eles não fazem história porque não tem uma reflexão sobre aquilo. Você não tem, por exemplo, eles não partem de problemas, né? Eles não questionam os documentos, eles basicamente narram aqueles documentos numa meta-história, né? de uma questão de quase de ser um romance o que você está lendo, apesar de ser um romance real, né, das coisas terem existido, só que em nenhum momento tem uma pergunta, né, e um indicativo de resposta. Você não tem... por isso que eu digo que eles não são historiadores, eles são cronistas. Eles fazem aquilo que jornalistas fazem bem, na sua maioria, que é narrar uma história. É isso aí. E nós temos historiadores formados que entendem o método científico, que escreve muito bem, né? Sim. Não puxando a sardinha, mas já puxando, o George Duby é um deles, né? Sim. Ele escreve muito bem. Então, quando você pega os textos dele, tem momentos que te toca mesmo, né? Porque o jeito que ele escreve... vários outros. O Duby, naquela coletânea que saiu, que junta três livros, né? Que é o Damas do Século XII... Tristão, Isolda Heloísa e Outras Damas do Século XII. Aquele livro, ele tem momentos que, quando ele está narrando a história das pessoas, né, dessas mulheres, que você fica agoniado, assim, de querer saber o que vem pela frente mais. Mas a todo momento ele fica se questionando qual que é o papel da mulher, como que é... eles se contradizem muito tempo com outro livro dele, né, o Idade Média e Idade dos Homens, falando que a mulher ela não está tão apagada assim. Bem nisso a gente pode ver como que o papel do historiador, ele não é só narrar, ele não é só fazer uma pesquisa dos documentos e descobrir um fato novo. Não, o historiador, ele lança um olhar sobre aquela realidade que ele está observando e a realidade que ele vive, né? Nós estudamos Idade Média, eu pelo menos estudo Idade Média para estudar o presente, né, para entender por que que nós estamos, como que viemos parar aqui agora, basicamente, né? Então, sim. Por isso que esses textos como Eduardo Bueno, esses que eu já citei, eles acabam sendo vazios em termos historiográficos. Pode ler, eu não tenho nada, desde que a pessoa leia, sabe? e pense sobre o que ela está lendo, lê qualquer coisa. Né? Não, não fica num ato robótico de ler, porque não dá para ser, não, não dá para ser um ato mecânico de ler. Mas enfim, dispersei aqui, desculpa. Imagina. Então a gente tem que, a principal fonte para entender a história da Emília de Castro é o Fernão Lopes. Isso, né? Então, o Fernão Lopes, né? Ele vai escrever nas suas crônicas. O problema é o seguinte: hoje, como documento histórico, nós só temos 3 crônicas do Fernão Lopes. O restante se perdeu, né? Então, justo a parte das crônicas que falava sobre o reinado do Dom Afonso IV, ela não existe mais, né? Não tem nem fragmento. O que nós temos são as crônicas do Dom Pedro I, do filho dele, né, que o sucedeu, que é o Dom Fernando I, e o outro filho que ele vai suceder ele também, que é o Dom João I, mestre de Avis, né? Então, essas 3 ainda estão firme e fortes. Nós conseguimos ler, dá para baixar da internet, enfim, né? São documentos até de fácil acesso. Nesta parte, ele vai narrar o pós, né? Como ele vai narrar somente o governo do Dom Pedro I, então ele vai narrar o que aconteceu depois, que são aqueles fatos que, na verdade traz para a história da Inês e do Pedro o que você falou, né? Aquilo que é o inacreditável, né? Então, o mítico. Então, é interessante que ali está descrito mesmo, ele descreve o que o Dom Pedro fez com os carrascos de Dona Inês, né? É interessantíssimo, descreve o que ele fez depois que ele foi coroado, como é que ele vai coroar a Dona Inês, é interessantíssimo. E a palavra, acho que é mítico, porque como bem nos lembra o Mircea Eliade, aquele filósofo romeno, o mito, ele, para o povo e para o tempo que cria esse mito, eles não entendem como uma ficção. O mito é uma realidade. Não é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade literal. É. Não é que eles não entendem a diferença entre literatura e literatura, ficção e realidade. Mas o mito, ele transcende essas barreiras entre realidade e literatura. Como você tem presente nos dois campos, tanto na literatura quanto na realidade, o mito, ele se torna, então, uma parte corrente das duas. O mito, na verdade, é o que une tanto a realidade quanto a ficção, né? E é por isso que tem gente que diz que não existe literatura medieval, por exemplo. Não é bem assim, né? Mas é isso mesmo que você falou, a ideia de que você vai ter uma ruptura, né? Esses mitos, eles acabam quebrando o que nós chamamos de tempo, né? O tempo presente, ou o tempo cotidiano, o tempo profano, e ele vai nos ligar a uma ideia mais de sagrado. Por isso a história do Pedro Inês, ela acaba sendo uma história sublimada, né? Não só, claro, né? Aí é papel muito forte que nós vamos ter do Fernão Lopes, mas principalmente da onde ela foi imortalizada, né? Da onde a história realmente foi imortalizada, que é por Camões. Exatamente. E lembrando aqui que para o nosso ouvinte que não tinha conhecimento, por exemplo, sobre esse debate do mito, né, e da realidade, da ficção, uma boa forma de entender isso é a Legenda Áurea, né? Que é a vida dos santos. A palavra legenda aí pode ser traduzida do latim como lenda. O que nós entendemos como lenda, o Eliade, ele entende como mito. A lenda tem essa questão da realidade e da ficção. Ai, caramba, eu tô com a palavra em inglês, não tô com a palavra em português. Ela embaça a realidade da ficção, né? Você pega interior tem muito disso. Ah, que o fulano viu um lobo, um lobisomem. Você vai falar que o cara não viu? O cara, sei lá o que ele viu, mas ele viu um lobisomem, entendeu? Sim. É o que o cérebro dele criou, na verdade, exatamente, né? A Dona Inês de Castro foi coroada morta, fizeram a cerimônia de beijar as mãos, tem tudo. É isso. Ela... nós, como historiadores, apreciadores da realidade, nós sabemos que não é bem assim, né? Ele não fez uma cruzada contra os assassinos dela. Só que, para as pessoas do tempo, daquele tempo, aquilo aconteceu de fato, do jeito que está escrito, né? Sim. Então, até nisso, isso da Idade Média é interessante, eu acho. Porque ele dá essa noção dessa percepção da realidade, que ela é através de uma narrativa, né? As gerações futuras, por exemplo, quando estudarem a nossa civilização, se por um acaso eles forem estudar televisão, eles vão achar que eles vão achar o que era. A gente vivia em estado de guerra civil. Tem o programa da Atena, a Cidade Alerta, é só sangue, é só tiro, bomba, desgraça. Então, os historiadores do futuro, se eles forem estudar pela televisão, eles vão falar, nossa, mas essa gente vivia em guerra civil. Pois é, e a gente achava que quem, na verdade, eram assassinos violentos eram os medievos, né? Mas... Calcule, eu tenho dó de quem vai ter que estudar a gente no futuro. Mais um ponto da Idade Média. Pois bom, é. E aí a gente fala do Camões, né? A gente percebe, então, aí... para resumir, a gente fala de como a Dona Inês, ela se separa, né, do Dom Pedro. Ela vai para Alcaçoaoba, não, eu não sei falar direito essa palavra, que é o mosteiro que ela fica. Alcobaça, desculpa. Alcobaça, isso. Não, Alcobaça, na verdade, é o corpo dela que vai ser transladado para lá. É o corpo, né, porque ela vai... Isso. Ela fica no... Em Coimbra. No Passo ela, de Santa... Depois que ela... Isso. Ela fica em Coimbra no Passo de Santa Clara, né? Que a Rainha Isabel de Aragão, que também é conhecida como Santa Isabel, ela criou para ser um lugar das pessoas, dos seus descendentes, morarem lá com as suas esposas legítimas. Quer dizer, o Dom Pedro aqui está dando um recado muito claro para a sociedade que ele está vivendo, né? Sim. Ele está dando um recado muito claro para aqueles homens e mulheres. Olha, a dona fulana lá, a dona Constança, já foi, ela já deu os filhos, eu não quero mais ela. O que eu quero agora é a dona Inês de Castro. Sim, e você sabe, né, que ele, na verdade, ele sempre falava pro pai que não tinha casado com ela para tentar poupá-la, porque ele tinha receio de que se ele casasse com a Inês de Castro, poderia acontecer alguma tragédia, etc. Então, toda vez que o pai perguntava se ele estava casado com a Inês, ele dizia não. Mas nós sabemos que no futuro ele vai dizer, na verdade, ele vai modificar, né, a fala dele e vai dizer que sim, ele se casou com a Inês de Castro na presença, né, do capelão particular dele e de mais uma testemunha. Né? Nós sabemos... A famosa Declaração de Santarém. É Santarém? Acho que é Santarém. É, isso. Nessa declaração, então, ele vai, na verdade, falar que a Inês, ela era casada com ele, e tanto é que ele vai ter testemunhas. É Catanhede. Catanhede, verdade. A Declaração de Catanhede, isso. Santarém. A Declaração de Catanhede. Santarém, se eu não me engano, é para onde eles... os dois ficam, o Pedro e ela, ficam em Santarém e depois voltam para Coimbra. Né? Porque ele e a Constança ficam casados, só que separados, né? Isso, exatamente. Né? E no final, a dona Constança, ela acaba, né? Ela acaba morrendo logo depois de dar a luz ao filho, né? O Fernando. E ela acaba, 15 dias depois, ela acaba falecendo. E mesmo assim, o Dom Pedro, ele se recusa a casar, mesmo com a Inês, né? Entre aspas, né? Porque, na verdade, segundo ele mesmo, ele se casou, né? Só não falou que tinha se casado para protegê-la. E a partir daí fica escancarado, né? Porque ele coloca ela numa casa e ele visita ela constantemente, né? Em Coimbra. Então, daí todo mundo já sabe... que é do relacionamento dos dois, fica aberto, né? E aí tem essa... Ela é executada, né? Por conta dessa relação próxima com o príncipe herdeiro de Portugal e por conta dos irmãos dela, né, que eram nobres castelhanos, né, que tinham um poder muito grande em Castela. E aí, com medo que os irmãos tivessem influência muito grande, né, os irmãos, né, os cunhados, tivessem muita influência sobre o Dom Pedro I, o rei, o Afonso IV, manda matar a Dona Inês de Castro, e aí dá um rebosteio, né? Isso, porque, na verdade, o Dom Afonso, ele foi muito influenciado por esses conselheiros, por essa nobreza que temia muito a volta dessa união, né? A volta da submissão de Portugal a Castela, né? Então, por causa desses conselheiros, né? E por causa dessa influência muito grande sobre o Dom Afonso, ele acha por bem acabar matando a Inês para que a família dela não tivesse poder sobre a coroa portuguesa, ou seja, não pudesse influenciar o futuro Dom Pedro. Ele também tinha medo, né, o Dom Afonso e todas essas pessoas que estavam em volta dele, de que o Dom Pedro colocasse ao trono, né, acabasse colocando um dos filhos que ele teve com a Inês como futuro rei, não o Fernando I, né, que era o filho da Constança, ou seja, ele tinha direito, é o infante, né, ele tinha direito ao trono. E aí a Dona Inês acaba morrendo, né? Acaba sendo assassinada. E aí ela sai da história para entrar para o campo lendário, para o campo mítico, né? Ela é enterrada primeiro. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui onde ela foi enterrada primeiro. Se eu não me engano, foi em Coimbra. Ela passa, né, ela tem os corpos, ela morre lá em Coimbra, é enterrado em Coimbra, e aí o Dom Pedro depois, né, ou em 1361 ou em 1362, ele faz o traslado do corpo, né? Isso. Ela passa indo para o mosteiro de Alcobaça, onde ele fez o túmulo dele também, né? Isso. É. Exatamente isso. E aí acho que chegou a hora da gente falar sobre o nosso querido Luiz Vaz de Camões. Então, né, nós sabemos que o Camões é uma figura que imortalizou muita coisa, né? E nós sabemos que os Lusíadas, como épico que conta a história de Portugal, dentro dessa história ele vai contar, né? Ele vai contar a história do Vasco da Gama, mas entre os acontecimentos da viagem do Vasco da Gama, ele narra a história de Portugal. E daí ele vai narrar a história de todos os reis e chega na história de Dom Pedro I. E dentro dessa história, ele vai dar muito destaque a Inês de Castro, né? Então, na verdade, apesar de ser poema épico, nós temos uma lírica, né? Então, ele vai colocar, usando, né, de todos a metodologia classicista, enfim, ele vai colocar a história de Inês de Castro, e essa história ela acaba se tornando imortalizada, né, pela beleza, pela forma como ela foi escrita. Então, o Camões, na verdade, ele vai resgatar a história, a crônica do Fernão Lopes, e vai escrever em versos a história do amor de Dona Inês e Dom Pedro, né, a história trágica de Inês e Pedro. Então, E é interessante, como você diz, né? Como o Camões, dentro do Lusíadas, ele troca de chave. Porque na história inteira do Vasco da Gama é épica, né? É muita ação, muita aventura, né? O tipo de verso que ele faz, né? Aí quando ele narra o episódio da Inês de Castro e do Dom Pedro I, o tipo de verso muda, o tipo de... Não a métrica, né? Porque a métrica ele mantém os... Isso. Os alexandrinos, né? Que são os decassílabos. Isso. E aí, mas ele muda, por exemplo, a acentuação, se não me engano. Então, o ritmo muda, o tipo de palavra, o tipo de rima muda. Isso mostra muito da potência que era o Camões, né? Sim, não tem como. Toda vez que você se lembra de Inês de Castro, a primeira coisa que você vem na sua cabeça, se você conhece o Camões, são os versos dela: estava linda Inês, posse em sossego. Então, bem a ideia, né? A parte, tem uma das estrofes dele que é fantástica, que ele vai contar do amor, o amor com letra maiúscula aí, né? Seria a personificação do amor. Então, o amor que é tão feroz e tão cruel que não adiantou só as lágrimas da Inês, né? Para conseguir o perdão do rei. Ela precisou entregar o seu sangue, né? Então, é uma forma de se cantar essa história que vai ser eternizada, né? Então, por ser a obra, por excelência, né, formadora da língua portuguesa, e por bem ou mal ela ser estudada até hoje, ela acaba nos dando a visão da Dona Inês já imortalizada, né? Já essa visão mitificada da Inês de Castro. É aquela coisa que o personagem mítico se tornou maior do que o personagem histórico, né? Não faz muito sentido você estudar Inês de Castro pela história da Inês de Castro, né? Porque é uma história que, como a gente falou, não tem muitas fontes, as fontes são muito enviesadas. É mais interessante a gente pensar, eu acho, a Inês de Castro no campo da mentalidade e da reminiscência, né? Como que essa ideia desse amor que vence a morte, né? O amor da Inês de Castro e do Dom Pedro I, ele é um amor que vai acabar vencendo a morte. Tem a história que eles foram enterrados, que a gente aprende, né, no colegial, que eles foram enterrados de frente a frente, porque quando chegar o juízo final, a primeira coisa que eles vão ver é um ao outro. É mito também, né? Eles foram enterrados primeiro, paralelo, depois. Eles foram passando, o corpo foi passando por diversos, por serem reis e rainhas, né? Foram passando por diversas realocações, assim. Aí, no último, eles falaram, vamos colocar eles de frente um pro outro, né? Porque é mais bonitinho. Né? É mais bonitinho. A ideia é um amor que o resultado dessa mítica. É um amor que vence a morte, né? Então, é um... Isso. A Inês de Castro, na língua portuguesa, personificar o amor, porque é o amor maiúsculo, né, como você bem disse, faz muito sentido. E isso mostra a genialidade de uma pessoa como Camões, né? O Camões, ele é um autor que ele é muito que nem o Shakespeare, assim, eu acho. Ele é um autor que ele não é o primeiro moderno. Para mim, ele é o último medieval. Ele é o último poeta medieval de Portugal. Ele não é o primeiro moderno aqui nessa chave entre medieval e o futuro, né? O Camões, ele ainda está imbuído muito dessa literatura medieval, né? Da oralidade. Os Lusíadas, por exemplo, faz muito mais sentido de ser declamado do que ser lido. Só que ninguém vai ficar declamando sei lá quantos mil versos tem o Lusíadas sem parar. Entendeu? Eu tive um professor no cursinho que ele dizia que sabia o Lusíadas inteiro de cabeça. Mas eu acho que ele sempre citava. Eu acho que ele sempre citava as mesmas frases. Aí parecia que ele sabia. Parecia que ele sabia mesmo. Assim. Aí fica pro campo. Fica pro campo da mítica. Então, o Camões, ele, e essa história, eles mexem muito com essa. Essas três pontas que fazem a mentalidade medieval, né? Você tem a mística, a realidade e o lendário. Essas três coisas acabam formando, isso num esquema geral, evidentemente, a mentalidade do que a gente chama de medieval, né? Principalmente a partir aí do século 10, 11 até o século 15 e 16. Eu acho que essas três pontas, e a Inês de Castro, o personagem dela, tanto personagem histórico quanto personagem místico, né, o personagem literário, ele tem essas três pontas. A história que ela morreu e de tanto chorar, formou lá o Rio Mondego e a fonte lá onde ela E o Rio Mondego, a Fonte das Lágrimas. A Fonte das Lágrimas é a nascente do Rio Mondego, que tem umas pontas vermelhas, que são sangue que ela derramou quando foi executada. É isso, as algas, é isso aí mesmo. Eu acho delicioso você, isso no Fernão Lopes, né? Ele colocar esse tipo de coisa, porque é o espírito do tempo. Hoje, nós, homens e mulheres do tempo presente, nós lemos isso e damos risada. Só que o homem medieval, quando lesse esses textos, e se não tivesse essa parte mística, ele não ia achar que era verdade. Entendeu? Sim, sim. A noção de verdade também muda com o tempo, né? Muda. E aí Inês, ela é construída por Fernão Lopes, mas principalmente por Camões, ela é construída como a mulher ideal da Idade Média, né? Que é aquela mulher virtuosa, bela, que ama os filhos, que ama o marido, e que é pura de coração, né? Então, e por ter sido morta, se tornou inacessível, né? Exatamente. Então, ela acaba se tornando a mulher símbolo, modelo de mulher de mulher medieval, né? Assim como o Dom Pedro, ele se torna um símbolo bastante diferente, porque ele acaba se tornando um homem meio desvairado depois que ela morre, né? Tanto é que ele vai perseguir os inimigos, né? Os que ele acha, né, que é responsável, aqueles que ele acha que é responsável pela morte dela, até o fim, né? É gozado que esse negócio inacessível que você traz, toda história de a Isolda é inacessível, a Heloísa é inacessível, a Guinevere é inacessível, a Inês de Castro é inacessível, o amor cortês, ele é sempre inacessível, ele está sempre distante, ele está sempre além da capacidade desse amor concreto, do amor carnal, né? Porque a mulher ou ela é virgem, né? E tá lá e é inacessível por ser virgem, ou ela é inacessível porque ela é casada com outro, porque tá distante, ou porque... Isso. Ou porque casou em segredo. Então, esse modelo do feminino é muito estranho pra gente do tempo presente, né? Porque é um amor que ele é muito sagrado, né? E o feminino acaba se sacralizando muito nesse sentido, né? Isso é tema para outro podcast também. Isso. Para a questão do culto mariano, né? Então, Maria passa a virar quase a quarta parte da Trindade. E aí, a mulher é alçada junto com isso. Mas, desde que a mulher seja... dentro do modelo de virtude, né? Ela precisa ter certos elementos de virtude, que senão ela vira a chave. Em vez de virar Maria, ela vira Eva, né? Eva, Eva. É. Então acho que é muito... acho que o episódio da Inês de Castro, a personagem Inês de Castro, ela é muito potente para a gente entender tanto a Idade Média quanto Portugal na Idade Média. Ela se é um bom personagem, assim. Ah, quero começar a estudar Portugal, né? Eu quero estudar a Idade Medieval, Idade Média em Portugal. Começa com a Dona Inês, que ela vai ser uma grande porta de entrada para os nossos ouvintes. Sim, a história dela também está no Cancioneiro Geral, né? Então, fazendo adendo, para quem não sabe, Cancioneiro Geral é um compêndio, né, de trovas e histórias da Idade Média, né, de origem oral, e ali tem uma parte dedicada à Dona Inês, né? Então, ali nós vamos ter essa característica da mulher associada ao amor cortês e de como ela vai... O amor é impossível, né? Se a gente for pensar, o amor da Dona Inês era impossível, porque o Dom Pedro, ele era casado e depois, mesmo depois de não casado, não poderia ser marido dela, esposo dela, né? E como a história acaba de maneira trágica, né? E daí ela se torna inacessível para ele. Então, é bem isso, é bem ela tá bem dentro desse contexto e dessa idealização feminina do amor cortês medieval. E é interessante porque aquela expressão popular, né, agora Inês é morta, vem da morte da dona Inês de Castro. Só que a última coisa que a Inês de Castro foi é morta. Porque ela foi cantada pelo Fernão Lopes. Pelo Fernão Lopes, que já é depois da vida dela, né? Ela tá no Cancioneiro Geral. Ela tá no Camões. Ela tá, o Bocage escreve em homenagem a ela. Uma cantata. O Alexandre Herculano e Oliveira Martins, dois nomes gigantes do romantismo português, também dedicam versos para ela. Você tem hoje em Portugal, você tem ainda, é um personagem que faz parte da mentalidade geral de Portugal, essa história. É uma história que ela é barra lenda, barra folclore, mas é uma história que todo português conhece. Então, Inês de Castro, então, ela se tornou muito mais do que um personagem histórico, para se tornar um símbolo da mentalidade portuguesa. Da mesma forma que o Dom Sebastião, em Portugal, deixou de ser um personagem histórico para se tornar um símbolo da mentalidade portuguesa. Isso, ela é a senhora, né? A senhora por excelência, que acaba simbolizando e carregando toda a virtude, tudo aquilo que existe de melhor dos portugueses, né? Então ela se torna o símbolo até hoje, né? Nós temos filmes ainda feitos para ela, etc. Então até hoje ela ainda é o símbolo principal da mulher portuguesa, né? Sim, acho que é. E é um fantasma enorme que as mulheres portuguesas têm que lidar, viu? Porque não deve ser fácil ser comparada a Dona Inês de Castro. É inatingível, né? É uma meta inatingível. É inatingível, exatamente. Bom, Dona Liliane, acho que é isso, né? Temos um podcast? Acho que sim. Acho que sim. Então, vamos lá para o nosso encerramento e vamos indicar objetos culturais, objetos historiográficos para os nossos ouvintes poderem se aprofundarem. Dona Liliane, começando por ti, já que é sua primeira vez aqui no podcast, né? Podcast oficial, porque a Liliane já gravou o Drops do Melusine, que aliás é uma outra novidade que o Mediavalíssimo tem. Às segundas e quartas a gente está liberando lá no Instagram um texto, e esse texto também está no podcast. Já foi sobre a Melusine e já foi sobre o romance de Tristão. Então, além do feed aí do programa quinzenal, a gente vai ter também esses programetes, como diz na rádio. Se nosso ouvinte quer se aprofundar sobre Inês de Castro ou Portugal medieval, o que você sugere, Lili? Olha, a primeira coisa que eu sugiro é, se você puder dar uma passeada e conhecer um pouquinho sobre Alcobaça, hoje não, mas no futuro, se Deus quiser, todo mundo. Se Deus quiser, não. Vamos voltar. O que eu sugiro é que a pessoa possa, né? Se ela puder ir até Alcobaça conhecer, ótimo. Se não, procura na internet descobrir um pouquinho mais sobre Alcobaça, porque Alcobaça foi o primeiro monumento, primeira igreja, mosteiro, de característica gótica de Portugal, né? Ela é completamente gótica. Os sarcófagos da Inês. É um gótico bem tardio, hein? Que ele é do século XIII. É bem tardio. E os sarcófagos, tanto da Inês quanto do Dom Pedro, eles são interessantíssimos, porque você não. As laterais têm uma série de significados. Então, da Inês vai contar a vida de Jesus, vai falar sobre o juízo final. O do Pedro vai contar a história dele e da Dona Inês. Enfim, é muito legal para poder conhecer, né, sobre a Inês de Castro. E também, né, para saber um pouquinho sobre a lenda, é legal você, se você tem paciência, se você gosta, leia os Lusíadas, né? Pelo menos o canto terceiro, que é o canto que está ligado a Inês de Castro. Leia o Lusíadas. Pronto. E se tiver mais paciência, também leia o Fernão Lopes, né? Se tiver mais, se a pessoa tiver realmente a fim de estudar, se você for estudante de história, ou se você quer estudar a Idade Média, for entusiasta, vai atrás, que, como você disse, está tudo digitalizado, né? Isso, tá tudo digitalizado. O que sobrou, né? O que sobrou, que chegou até a gente. O que sobrou. O que chegou até... não tem muito, mas chegou. E eu queria recomendar para os nossos ouvintes o primeiro volume do História de Portugal, do historiador José Matoso, que é um excelente historiador português. Acho que todo mundo leu na faculdade. Quem fez história, pelo menos, todo mundo leu o Matoso. O Matoso e o Godinho, acho que todo mundo não escapou de ler esses dois. Sim, é fundamental. Quem quer conhecer a História de Portugal, José Matoso, é leitura obrigatória. Aí fica um beijo para a professora Ana Paula Megiane, lá da USP, que me obrigou a ler o Matoso e no começo não gostei, mas depois acabei gostando. Quem me obrigou foi a Márcia Berbel, né? Márcia Berbel. Que me deu também, isso, que me deu História Ibérica também na USP. Márcia Berbel. Então também agradeço imensamente. Márcia Berbel, eu não tive estofo moral de aguentar, não. Foi Ibérica 1 e 2. Olha só, é coragem, viu? Que é coragem. Lili, lembrar os nossos ouvintes que o Clio, que o Medievalíssimo faz parte do Clio, né? E nós conseguimos fazer todos esses programas, o Medievalíssimo, o ClioCast, os vídeos, os textos, enfim, tudo que a gente faz aí, graças aos nossos financiamentos, né? A gente tem duas formas de ser financiados. Um é pelo Catarse, você entra lá em www.catarse.me/Clio, e onde a partir de R$5, que não é o quê? É uma esfirra. Nem uma esfirra do Habib's é. Nem isso. Se bem que aquilo também não é esfirra, mas enfim. A partir de R$5 você já ajuda o Clio aqui a se financiar, a fazer cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas, certo? Certo. Vamos lá, gente. Vamos ajudar. A gente, não é que a gente quer ficar rico com isso, que a gente tem noção que a gente não vai ficar rico. O que a gente quer é produzir mais conteúdo para vocês. Para a gente produzir mais, a gente precisa se dedicar mais, e para se dedicar mais, né, a gente precisa ter um pouquinho mais de grana e de reserva. E uma outra forma que a gente tem é através do PicPay, que é um aplicativo aí que os millennials usam, que você paga a conta pelo celular. Eu apresentei isso pro meu avô, ele ficou doido, ele não sabia como é que funcionava, né? Não, a tecnologia hoje é ótima, né? É uma coisa maravilhosa. Então... assim. Ele falou, como é que você aponta para um negócio rabiscado e aquilo paga a conta? Eu falei, avô, é o presente, avô. E lá tem o tal do cashback, né? Que você paga uma conta, eles te devolvem uma parte daquele valor, não vai usar, não vai fazer falta, a gente sabe que tem época de quarentena, que todo centavo agora realmente está fazendo falta para a gente, que é classe trabalhadora. Mas não vai fazer falta, tá sobrando. Manda aqui pra gente. A gente aceita qualquer coisa. Bala, pirulito, sorvete, qualquer coisa. Então é isso, né, dona Lili? A gente Lili? Dá um jeito. É isso aí. Na postagem do site que a gente vai fazer disso aqui, tem um dossiê visual sobre a dona Inês de Castro. Tem algumas pinturas, tem a foto do mausoléu dela e do Dom Pedro I. Se você está ouvindo pelo agregador, entra no site lá que vai ter essas imagens todas. Então é isso, né, dona Lili? Até daqui a 15 dias? É isso aí. Até daqui a 15 dias. Então, até daqui a 15 dias. Nós não sabemos ainda qual vai ser o tema, estamos em produção ainda. Mandar um beijo. Olha, já estava me esquecendo que uma das vantagens da gente ser financiado é você financiar o Clio, é você receber beijos dos nossos apresentadores de podcast aqui. Então deixa eu mandar um beijo aqui para os nossos financiadores, tá, Lili? É um beijo então para Beatriz Gomes, para o Bruno Machado. Você sabe quem é esse Bruno Machado? A gente já contou essa história pra você? Não. Bruno Machado era um ouvinte nosso que resolveu fazer museologia porque ouviu um museando e viu um vídeo do Gustavo. Então, Bruno, um beijo para você e desculpa por ter arruinado a sua vida. Gente, não, mas eu não sei se a gente fica feliz ou triste com isso, né? Eu feliz fico... porque as pessoas se inspiram, mas triste porque é uma vida difícil. Desgraça a vida das pessoas, mas a gente fica feliz. Um beijo para Cristina Lima, lá de Minas Gerais, para Fabiana Gimenez, para o Gabriel Bastos, o nosso Bastião, lá no Rio de Janeiro, para o Gui Ascar, o ursão mais bonito do Brasil, para Luísa Taíde, para Natália Castilho, para Paula Guizar, para Rosana Vecchia e para Suzana Taíde. Sem vocês a gente não conseguiria fazer tanto conteúdo assim. Muito obrigado e um beijo para todos vocês. Então é isso, né, dona Lili? Até daqui a 15 dias? É daqui a 15 dias. Então um beijo para todo mundo e o resto é vida que segue. Música.